O dia 27 de dezembro na história, 1927, o Partido Comunista Soviético expulsou o revolucionário russo Leon Trotsky, que fora colaborador do estadista russo Vladimir Lenin. 1939, o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, encarregado de censurar os meios de comunicação, foi criado por Getúlio Vargas durante o Estado Novo. 1945, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, foi criado na Conferência de Bretton Woods para assegurar o fluxo econômico mundial. 1949, a Indonésia tornou-se independente da Holanda, que tentou estabelecer domínio colonial sobre o país depois da Segunda Guerra Mundial. 1978, a Espanha passou a ter a sua primeira Constituição Democrática, ratificada pelo rei Juan Carlos. 1979, para dar apoio ao novo governo pró-soviético, 75 mil soldados da União Soviética invadiram o Afeganistão. Esses são os fatos que fizeram o dia 27 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.